pela via dolorosa, em Jerusalém se viu. Os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia cada passo, escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue fim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia cada passo, escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, há muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim.